eu faço sem o teu amor? Vizinho, estou sozinho, preciso de você. Por Deus, como eu te amo, eu não quero te perder. Eu sinto muita sua falta, muita sua falta. Me dê mais uma chance que eu quero te mostrar. O meu coração está em pedaço, está em pedaço. Volte, amor, eu não mereço esse castigo. Pode até brigar comigo, mas não me deixe nessa solidão. Pode até brigar